só pensa em ser feliz. Mano, cê tá ligado que suas cicatrizes são marcas do passado. Amor que não devia, coração magoado, deu a volta por cima, o errado foi cobrado. Hoje frequento academia, adora bar sofisticado, de biquíni no clube, seu corpo tatuado. Ela causa onde chega, deixa o perfume exalado. Seu perfil é sedutor, seu look bem apertado. Os moleque enlouquecem, querem ser adicionado. Malandro faz de tudo pra ser seu namorado. Gostar do proibido é atraída pelo errado. No jogo do amor, arco e flecha tá apontado em direção aos corações, pronto pra ser disparado. O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado. E se for dona responsa, pode vir, tô preparado. No jogo do amor, arco e flecha tá apontado em direção aos corações, pronto pra ser disparado. O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado. E se for dona responsa, pode vir, tô preparado. Ela é responsa e não se vende por cifrão. Para conquistá-la, sei qual é a direção. Insano na levada, consciente no refrão. Expresso meu sentimento hoje em forma de canção. Vem, se joga nos meus braços, tô repleto de paixão. Arco e flecha tá apontado rumo à nossa direção. Quem é alvo do cupido sempre aumenta a pulsação. Pode vir, tô preparado pra viver essa emoção. Se viajar comigo vai conhecer o céu. Gata, cê tem o dom, pra você eu tiro o chapéu. Você é mulher de paz, merece um Nobel. Hoje meu coração vai ser o seu troféu. No jogo do amor, arco e flecha tá apontado em direção aos corações, pronto pra ser disparado. O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado. E se for dona responsa, pode vir, tô preparado. No jogo do amor, arco e flecha tá apontado em direção aos corações, pronto pra ser disparado. O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado. Se for dona responsa, pode vir, tô preparado.